Johnny Paixão, o príncipe da sofrência. Portal do Arrocha. Quando eu olho nos seus olhos, beijo sua boca, eu sinto a coisa louca, você é demais. Vou tentando te mostrar o que eu sinto aqui por dentro, e você só quer momento, não dá nem pra falar. De repente você logo vai embora, me usa, me lambuza e depois me joga fora. Por que me faz sofrer assim? Será que não tem dó de mim? E sempre vai, me olha pra trás, me deixa tão triste chorando. Nem nota que eu estou te amando uma vez mais. Eu vou te encontrar, já vejo outro inverno chegando. A impressão que eu tenho é que essa dor não vai passar. De repente você morre, embora, me usa, me lambuza e depois me joga fora. Por que me faz sofrer assim? Será que não tem dó de mim? E sempre vai, me olha pra trás, me deixa tão triste chorando. Nem nota que eu estou te amando uma vez mais. Eu vou te encontrar, já vejo outro inverno chegando. A impressão que eu tenho é que essa dor não vai passar. E sempre vai, me olha pra trás, me deixa chorando. Nem nota que eu estou te amando uma vez mais. Eu vou te encontrar, já vejo outro inverno chegando. A impressão que eu tenho é que essa dor não vai passar.